Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Estes momentos de espera é para dar ensejo a que os irmãos encontrem a referência que estou anunciando. Mateus, capítulo 26. Os irmãos que já encontraram, confirme dizendo amém. Amém. Vamos ler os versículos 31 e 32. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Com firme propósito de que os irmãos memorizem bem esses dois versículos, eu vou enfatizar a leitura, lendo-os mais uma vez. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão, mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Agora eu quero que a igreja leia os dois versículos, de forma uníssona. Vamos lá. Um, dois, três. Bonita leitura, tomem assento, meus queridos irmãos, e façam todo o esforço de manter a vossa visão voltada aqui para o púlpito. Meus irmãos queridos, eu quero, em o nome do Senhor Jesus, dizer-lhes que, nesta noite, o Senhor Jesus vai curar muitos aqui. Nesta noite, o Senhor Jesus vai curar muitos aqui, através da sua palavra. Nesta noite, o Senhor Jesus vai curar muitos através da sua palavra, curando-os da decepção. Nesta noite, o Senhor Jesus vai curar muitos aqui através da sua palavra, curando-os das decepções e, especificamente, das decepções sofridas com as pessoas a quem mais você ama, a quem mais você gosta. O Senhor vai sarar aqui hoje essas pessoas. Meus irmãos queridos, a palavra de Deus que nós acabamos de ler, ela diz que disse Jesus esta noite: todos vós, todos vocês se escandalizarão em mim. Por aqui começa o entendimento desta palavra revelada. Jesus está dizendo: vocês, meus discípulos, vocês, meus alunos, vocês, meus amigos, vocês, meus íntimos, vocês, a quem eu amo e creio que sou amado por vocês, esta noite, todos vocês vão se decepcionar comigo. Eu estou parafraseando. Todos vocês vão se escandalizar comigo, se dispersarão e me deixarão. Como é dolorido, como dói nós sermos abandonados por aqueles mais íntimos. Como dói sermos decepcionados por aqueles a quem tanto amamos. E é isto aqui que o Senhor está dizendo que haveria de acontecer, como de fato aconteceu. Eu quero lhe dizer, irmão, uma verdade bem clara. Ouça isto: perdoar não é uma tarefa fácil. Quantos reconhecem que perdoar não é uma tarefa fácil? O cristão verdadeiro tem forças e encontra facilidades para perdoar, porque ele tem o Espírito de Cristo, o Espírito perdoador. Mas qualquer um de nós, no nosso homem natural, encontramos muitas dificuldades e muitas barreiras e muitas resistências para perdoarmos. Perdoar não é uma tarefa fácil e torna-se uma tarefa mais difícil quando nós temos que perdoar uma pessoa que muito nós amamos e por ela fomos decepcionados. Aí é que não é fácil perdoar, porque o machucado é maior, a dor é maior, o golpe é maior, por isto que é mais difícil. O salmista Davi, ele viveu, digo como reforço de expressão, ele viveu na pele esta experiência de sofrer a dor da decepção por parte daqueles que lhe eram mais íntimos. Ele sofreu não somente na pele, mas na alma, no mais profundo da alma, ele sofreu isto. Se não, vejamos. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos, no Salmo 55. E neste Salmo, leiamos o versículo 4 e depois do versículo 12 até o versículo 14. Assim nos diz a palavra, Salmo 55, versículo 4. O meu coração está dorido dentro de mim e terrores de morte sobre mim caíram. Agora confira comigo a continuação da oração de Davi e dos seus sentimentos a partir do versículo 12. Não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Íamos com a multidão à casa de Deus. Davi está com a voz embargada. Davi está lacrimejando. Davi está sentindo dores no tórax, no peito, certamente na nuca, nas frontes. Seus olhos estão inchados. Ele chora e ele diz: o meu coração está dorido dentro de mim. A morte se acercou de mim. Ele diz: por quê? O inimigo se levantou contra mim. Mas ele diz assim: não foi um adversário que se levantou, pois eu saberia lutar contra ele. Ora, sendo Davi um exímio lutador e guerreiro, como não saberia ele enfrentar e prevalecer sobre o inimigo declarado? Ele diz: não foi o inimigo que se levantou contra mim, foi Tur, irmão meu, meu igual. Nós comíamos juntos, nós andávamos juntos, nós comungávamos juntos. Mais do que isto, nós andávamos juntos em procissões com as multidões, indo para a casa do Senhor. Era alguém que andava com ele, que cantava com ele, que cultuava com ele, que congregava-se com ele, que celebrava com ele. E ele diz: foi este que levantou o calcanhar contra mim. Decepções. E a decepção, ela é maior. E ela provoca maiores sofrimentos quando elas são geradas por pessoas a quem nós amamos. Meus irmãos queridos, um coração decepcionado com pessoas que nós muito amamos, este coração entra em um estado de depressão e de rancor. Isto é perigoso, porque pode abrir feridas profundas nas lembranças da pessoa decepcionada. Pode abrir feridas na mente, nas emoções, na alma, que nunca mais vem a sarar. Quando você sofre a decepção por parte de um desconhecido, de um inimigo reconhecido, é uma situação prevista. Agora, quando você é decepcionado por alguém a quem você tanto dedica, a quem você tanto respeita, a quem tanto você estima, a quem tanto você doa-se e ama, aí esta decepção pode gerar feridas tão grandes, raízes de decepções e amarguras irreparáveis. Mas nesta noite, eu quero usar de toda a autoridade bíblica e dizer a aqueles e a aquelas que estão decepcionados e decepcionadas com pessoas a quem você tanto ama, quero lhe dizer uma coisa: ainda há uma esperança de alegria, de restauração, de novo começo, inclusive de felicidade. Será, pastor? Eu vou lhe mostrar na pessoa ímpar de Jesus Cristo como é possível conviver com as decepções, superar seus resultados e ainda abençoar a pessoa que lhe decepcionou. Jesus é o nosso exemplo. Hoje ele vai curar pessoas decepcionadas aqui e que foram decepcionadas com aqueles a quem você mais ama. Jesus está dizendo: esta noite todos vocês vão se decepcionar comigo, vocês vão me abandonar, vocês me deixarão, eu serei ferido e vocês sairão dispersos. Mas vamos conferir nesta palavra como foi que Jesus conviveu com esta situação. Como ele conviveu com isto? Lembremos-nos de que esta situação não envolve Pôncio Pilatos. Esta situação não envolve César, Tibério, não. Esta situação envolve os discípulos, os de casa, os de dentro, os da família. Vamos ver como foi que Jesus conviveu com esta situação. Em primeiro plano, minha irmã querida, meu irmão, eu quero lhe dizer que Jesus Cristo encarou a decepção com ânimo e com confiança. Levante a sua mão assim comigo. Diga assim: Jesus lidou com as decepções com muito ânimo e confiança. Continue falando comigo, diga assim: Jesus nunca desanimou diante das decepções. Diga: Jesus nunca desanimou em face às decepções. Querem ver como Jesus sofreu decepções com seus discípulos? Primeiro, no momento em que Jesus mais precisou dos seus amigos e dos seus discípulos, eles o abandonaram. Mas foi no momento em que ele mais precisou. Depois de tudo que ele fizera por eles, depois de uma chamada, depois de uma vocação, depois de instruí-los, depois de operar milagres diante deles, depois de curar os seus doentes, de socorrer as suas famílias, depois de tudo isto, quando Jesus mais precisou, eles falharam. Quando ele mais precisou, queria tê-los consigo: venham orar comigo, venham gemer comigo, venham sentir esta agonia comigo, eles decepcionaram o mestre. Se não, vejamos. Abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Vamos ler de 39 a 46. Percebam. E saindo foi como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice, sem que eu beba, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Aí está, na hora que o mestre mais precisava, eles estavam dormindo, desligados, alheios, indiferentes, e ele chorava, sofria, gemia, sozinho. Era uma agonia tão grande que os seus poros foram se dilatando e sangue foi jorrando. Imagine a sensação de agonia que Jesus Cristo estava passando. Já pensou alguém sentir dores tão profundas, a ponto dos poros se dilatarem, e assim como sai o suor, sair gotas de sangue? Era o que ele estava passando. Quando ele foi preso, depois confira Marcos 14, de 43 a 52, quando ele foi preso, todos fugiram e correram e o deixaram só. Outra vez, ele foi decepcionado pelos seus discípulos. Quando inquiriram, ou quando interrogaram, perguntaram a um dos seus discípulos se o conheciam, e confirmando: você andava com ele, você é discípulo dele, você o conhece, você esteve com ele. João 18, de 13 a 27, o discípulo disse: eu não o conheço. Eu nunca ouvi falar deste homem. Imagine o seu amigo mais íntimo. Imagine o seu amigo mais de perto. Aquele que você o chama para os principais momentos da sua vida, para compartilhar com ele ou com ela suas conquistas, suas confidências, seus segredos e vice-versa. E quando você mais precisa, ele diz: eu nunca o vi antes mais gordo ou mais magro. Eu não sei quem é. Eu não sei de quem se trata. Com outras palavras, Pedro estava dizendo tudo isto: eu nunca o vi. Eu não sei quem é este homem. Decepcionado Jesus com aqueles a quem mais ele amava, com aqueles a quem mais ele se dedicava. Mas como Jesus nunca foi apanhado de surpresa, ele previu tudo isto. Nós já lemos nos versículos que nós lemos, ele disse: esta noite, todos vós vos escandalizareis comigo. O pastor será ferido, as ovelhas serão dispersas. Vocês vão me deixar, vocês vão dar as costas para mim, vocês vão me desconhecer, vocês serão indiferentes para comigo. Jesus já sabia. Jesus sabia que ele veio a este mundo para sofrer decepções, calúnias, agressões, vergonhas, humilhações, ultrajes, sofrimento, ser ridicularizado, ser zombado, ser ignorado. Pois Isaías já profetizava e dizia, porque foi subindo como renovo, e olhávamos nós para ele, e nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. O pecado cega o homem de tal maneira que ele não consegue ver a beleza da santidade e da verdade e da luz de Jesus Cristo. Olhávamos nós para ele, e nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Ele era o mais indigno, que é isto. Ele era o mais indigno entre os homens. Homem de quem os homens escondiam o rosto. Fidel Castro anunciou a sua renúncia de ontem para hoje. A mídia mundial está dizendo: um grande homem, um grande líder, a maior personagem destes últimos 50 anos, Fidel Castro, digo, entre aspas, imagine, a respeito de Jesus Cristo, Isaías profetizava, era o mais indigno entre os homens. E olhávamos nós para ele, e nenhuma beleza, nenhuma atração, nenhum motivo existia nele para que desejássemos a companhia dele, a amizade dele, a comunhão com ele, o companheirismo dele, o coleguismo dele, nenhuma beleza. Homem para quem os homens viravam o seu rosto. Ele já sabia disto, que veio para isto. Mas ele nunca perdeu o ânimo de amar e de perdoar aqueles que lhe decepcionaram. Hoje Jesus vai curar aqui filhas e filhos seus, curar da decepção e de decepções geradas por pessoas a quem você, não vou dizer tanto amava, a quem você ama. É assim, meus irmãos. Percebam que o Senhor Jesus, ele anuncia, ele estava preparado, vocês vão se escandalizar. Mas ele disse algo interessante, que é aqui que começa a vitória do cristão, do discípulo do Senhor. No versículo 31, ele diz, mas quando eu ressuscitar, eu vou encontrar com vocês na Galileia. Lemandagachou que me marrai. Daqui a pouco nós vamos chegar na Galileia. Mas eu quero chamar a vossa atenção para uma palavra-chave. Jesus era tão convicto da sua missão e da sua filiação divina, que ele disse assim, quando eu ressuscitar, eu vou encontrar com vocês na Galileia. Olhe para o pastor Gilmar, ele não disse, se eu ressuscitar, eu encontro com vocês. Ele não disse, se eu, porventura, ressuscitar, não. Ele sabia que iria ressuscitar. Ele disse, quando eu ressuscitar, eu encontro com vocês. O Espírito do Eterno Jesus Cristo fala ao meu coração, meu filho, quando uma filha minha, um filho meu, é sarado das decepções, eu estou ressuscitando para uma nova vida. Pegue na mão do seu irmão, porque você tem uma mão abençoadora. Pegue na mão do seu irmão agora. Aleluia. Segure a mão do seu irmão. Declare e profetize sobre a vida dele ou dela. Diga, se você é uma pessoa decepcionada por aqueles a quem você tanto ama, diga, eu tenho uma boa notícia para você. Quando você for curado pela palavra desta decepção, você vai ressuscitar para uma vida melhor. Adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Quereis saber por que Jesus nunca desanimava e sempre tinha esperança de restaurar os decepcionadores? Porque ele não esperava primeiramente recompensa dos homens por aquilo que ele fazia. Ele sabia que a sua recompensa estava com o Pai. Olhe para o meu óculos de leitura. Enquanto você fizer as coisas na igreja, dentro da sua família, onde quer que seja, somente e primeiramente, com a expectativa de ser recompensado por aquela pessoa, objeto, da sua ajuda, do seu amor, da sua proteção. Sempre que você fizer isto, você vai passar ou correrá perigo de passar por decepções. Agora, quando você fizer, fazendo até a quem não merece, porque amar quem não merece, amar quem merece ser amado não é difícil. Coisa fácil é amar pessoas amáveis. Difícil é amar quem nunca ama. Difícil é amar quem não retribui. Difícil é amar a pessoa que ela não é via dupla, vai e volta. Ela é só um sentido. Difícil é amar estes. Mas quando você aprender que o seu galardão, a sua aprovação, a sua recompensa está garantida na mão do galardoador de todos os justos, você vai perdoar os decepcionadores e nunca vai desanimar, porque vai dizer: eu fiz para ele, eu fiz para ela, eu fiz por eles, mas eu não estava esperando este retorno dele ou delas. O Senhor me recompensará. Adore a Ele, adore a Ele. Jesus não estava esperando todos voltarem e dizer: nós te agradecemos, nós reconhecemos, muito obrigado. Não tenho palavra para agradecer. Eu entrego toda a minha vida, eu me rendo a ti. Oh, meu Deus santo, cheiroso, belo, eterno. Não, não, não. Ele ama incondicionalmente. Ele ama sem barganha. Ele ama sem barganha. Ele não precisa ser comprado para poder amar. Ele não precisa de que alguém molhe a sua mão para ele poder amar. Ele não precisa ser divulgado para ser admirado pelos demais, pelo que ele fez por você. Ele sabe o que faz, sabe por que faz e sabe o que veio fazer. Levante a mão comigo para admirar Jesus Cristo. Alguém está admirando a Ele? Alguém está admirando a Ele? Aleluia. Eu gosto quando o apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu também o sou de Jesus Cristo. Porque Paulo viveu uma vida tão crucificada em Cristo, que apesar dele ter sofrido afronta, desprezos, ignorâncias, por parte até dos apóstolos. Oh, mas o começo da vida cristã e do ministério de Paulo foi doloroso demais. Até no dia de orarem por ele, ninguém queria. O Senhor aparece. Aleluia. Lembram a quem? Ananias. Ananias vai à rua chamada direita. Procura pela casa de um certo Simão, porque eis que lá está um homem por nome Saulo, natural de Tarsis, eis que ele está orando. Vai e impõe as tuas mãos sobre ele. Ananias pegou e disse: Senhor, o que é isto? Eu tenho ouvido deste homem, é o maior perseguidor da tua igreja. Ele dispersa a igreja. Eu não vou impor minhas mãos sobre um malvado desse, um perverso desse, um homem bravo, violento. Vai, porque este é para mim o vaso escolhido para levar o meu nome entre os gentios e os reis da terra. Paulo fala de tantos que não o compreenderam, que o decepcionaram. Ele diz assim: Alexandre o latoeiro me causou muitos males. Tem dia que eu fico impressionado com o sobrenome desse Alexandre. Alexandre o latoeiro. Ô Jesus, não deixe nenhum aqui pegar esta patente, esse sobrenome de latoeiro. Paulo diz: Alexandre o latoeiro me causou muitos males. Todos me abandonaram. Ninguém esteve comigo na minha defesa perante o Império Romano. Mas ele diz: o Senhor me assistiu. O Senhor nunca reitou e me legasse. Aleluia. Aleluia. Agora percebam que este homem marcado, experimentado, o apóstolo Paulo, o que ele escreve aos Colossenses. Abra a Bíblia comigo, Colossenses 3, versículos 23 e 24. Se eu estivesse aí no seu lugar, com esse privilégio todo, eu não deixaria de marcar este versículo aí na Bíblia. Colossenses 3, quais foram os versículos? 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Aleluia! Aleluia! Tudo o que fizerdes, por palavras ou por obra, fazei-o de todo o coração, fazendo ao Senhor, porque não é a homens somente que vocês estão fazendo. Aleluia. Quando você entende que quando você tem esperança e ânimo para perdoar o decepcionador, você está dizendo: não me arrependo do que fiz. Fiz como que para o Senhor. Quatro dizem: glória a Deus. Amém. Aleluia. Curados da decepção pelo poder da palavra. Aleluia. Eu quero lhe mostrar agora um outro segredo. Quero que você entenda por que você não deve perder o ânimo, a esperança de perdoar quem lhe decepciona. Um tempo atrás, eu não lembro mais quanto tempo, eu li um conto árabe e eu guardei este recorte. Este conto árabe fala de um homem que gostava muito de viajar. E ele viajava assim como um peregrino, a pé. Onde ele chegava para dormir, ali ele pousava. Só é que aquele homem conduzia muitas sementes. E aonde ele pousava, ao amanhecer, antes de seguir viagem, ele plantava uma semente ali e uma planta ali. Ele não saía no dia seguinte do local onde ele anoitecia e dormia sem que plantasse umas sementes ali e uma planta. Muitos começaram a perceber este ato dele e passaram a interrogá-lo dizendo: que bobagem! Esta sua, uma árvore leva muitos anos para nascer. Você nem sabe se ainda voltará por este mesmo caminho. Certamente não desfrutará desta árvore. Ele dizia: não tem nada não. Pode ser que haja outro peregrino, igual eu, que um dia, passando por aqui, precise de uma sombra e venha descansar debaixo desta árvore. Mas aí disseram a ele, outro apareceu lá na frente e disse: que bobagem esta sua. A árvore, além de levar anos para crescer, vai outro tempo para frutificar. E você certamente não vai provar um dos frutos desta árvore. Ele disse: não tem nada não. Quem sabe um peregrino da vida igual eu, passando por aqui, esteja com fome, passe por esta árvore e coma frutos à vontade. Lá na frente, outro discordou dele. Disse: que bobagem esta sua. Você nunca vai conhecer esta árvore. Nunca comerá dos seus frutos. E nunca nem conhecerá quem comer destes frutos para pelo menos lhe agradecer. Ao menos lhe agradecer. Ele disse: não tem nada não. Eu estou fazendo isso não esperando que alguém venha me agradecer. Eu quero só oferecer a minha ajuda para este mundo ser melhor. Qual tem sido a ajuda para melhorar este mundo dos homens e estes homens do mundo. Qual tem sido a sua contribuição para melhorar este mundo dos homens e estes homens deste mundo? Será que tudo o que você faz, faz com a mente gananciosa, soberba e usurpadora de tirar vantagem? Se for assim, você vai morrer cheio de marcas de decepções. E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, fazendo ao Senhor. Levante a sua mão comigo. Levante a sua mão comigo. Aleluia. Se você quiser, verbalize isto comigo. Diga: Senhor, este mundo está doente. Diga: Senhor, este mundo está fedendo. Faça assim comigo. Diga: Senhor, este mundo está em estado de putrefação. Está apodrecendo. Senhor, quantas decepções. Senhor, levante a mão comigo. Eu me ofereço a Ti. Eu quero andar nos Teus passos. Eu quero, Senhor, contribuir para a melhora, a restauração desta sociedade, deste mundo e da Tua igreja. Alguém está orando, ore com as Suas palavras. Hoje muitos serão curados aqui. Curados de decepções. Decepções com aqueles a quem você mais ama. A quem você mais doa-se. A quem você mais dedica-se. Aí está a palavra do Senhor. Lhe mostrando por que Jesus Cristo não perdia o ânimo de lidar com os decepcionadores. Eu quero lhe mostrar que Jesus Cristo encarava as decepções com uma disposição de perdoar. Diga isto comigo: Jesus encarava as decepções com uma grande disposição de perdoar. Meu Deus, que atitude é esta de Jesus Cristo? Ele tinha uma atitude de perdoar. Eu falei aqui, não sei se há 2, 3, 5 anos atrás, que uma vez um irmão me aborreceu tanto e me causou males, inclusive prejuízos financeiros. Mas um dia, eu voltando do culto, ele estava chegando na minha porta, chegava eu e minha esposa, e ele estava chegando na minha porta. E naquele dia ele disse: Pastor, eu vim lhe pedir perdão. Já começou a chorar. Disse: Irmã Raimundinha, eu vim lhe pedir perdão. Antes de orar por ele, eu disse para ele: Antes de você errar, eu já tinha lhe perdoado. Querebasi, louvi canto e pereias, eleito e ogamanahas. Eu estava em nome de Jesus dizendo para ele: eu não estou olhando se você merece ou não perdão. Eu não vou marcar o dia, a data, a hora adequada de lhe perdoar. Antes de você errar, eu já havia lhe perdoado. Por quê? Porque a Bíblia diz: como Deus em Cristo vos perdoou, perdoai-vos uns aos outros. Querem ver como Jesus era assim? Vocês estão lembrados de onde nós lemos? A leitura oficial, Mateus, quanto? 26, 31 e 32. Ele disse: Esta noite, vós todos vos escandalizareis em mim. O pastor será ferido. Isto é uma profecia que está em Zacarias, capítulo 13. Depois você confere lá. O pastor será ferido e todos vocês vão me abandonar. Mas ele disse: Mas quando eu ressuscitar, eu vos encontrarei na Galileia. Sabe o que é que Jesus estava dizendo, pastor Charles? Sabe o que Jesus estava dizendo, pastor Joxan? Jesus já estava agendando a reconciliação. Uhul! Jesus já estava. Play holy Ibanagai. Ai, aleluia! Ele já estava agendando a reconciliação. Ele disse: vocês vão me deixar. Uns vão correr, uns vão me negar, uns não vão lembrar de mim, todos vocês vão se dispersar. Mas quando eu ressuscitar, nós já estamos em encontro marcado. Amado Ibelevori cantaramai, Ituiderema, Siriandarai. Eu espero vocês na Galileia. Eu espero vocês na Galileia. Eu espero vocês na Galileia. Ele poderia ter dito, quando eu ressuscitar, sai da minha frente. Ele poderia ter dito, quando eu me levantar, não quero nem ver vocês. Ele disse, quando eu ressuscitar, eu espero vocês na Galileia. Aleluia. Aleluia. Pegue assim na mão do seu irmão. Diga assim para ele, o nosso problema é que nós estamos precisando nos encontrar na Galileia. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Mudou. Quando nós éramos crianças e brigávamos em sala de aula, a gente dizia, eu te pego lá fora. Eu te pego no recreio. Eu te pego na saída. Eu te pego na esquina. Mudou, nós não somos mais crianças espirituais. A pessoa nos mostra e diz, eu te espero na Galileia. Te espero na Galileia. Ai, ai, ai, aleluia. Vai, vai, vai, vai, dê um abraço assim no irmão, na irmã. Diga, eu te espero na Galileia, rapaz. Eu te espero na Galileia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quando eu ressuscitar, eu encontro com os senhores na Galileia. Sabe de quem foi a iniciativa? Foi de Jesus Cristo. Foi ele quem marcou o encontro. Foi ele quem tomou a iniciativa. Ele já sabia, vamos estar tudo de cara murcha. Vamos estar todos cabisbaixos. Vão estar todos decepcionados e com vergonha do que vão aprontar comigo. Eles vão aprontar tanto comigo que não vão conseguir olhar nos meus olhos. Então, se eu não cuidar deles, vão se perder tudo. Então, não vou esperar eles falarem. O Senhor nos perdoa? O Senhor nos recebe? O Senhor ainda quer alguma coisa conosco? Jesus disse, olha, quando eu ressuscitar, lá na Galileia, hein? Vamos nos encontrar lá! Quantos querem aplaudir a este Cristo perdoador? Jesus encarava as decepções com uma disposição imensurável de perdoar. Sabe, Salomão foi usado pelo Senhor para dizer quem perdoa, quem não perdoa. Abre em Provérbios capítulo 17, versículo 9. Provérbios 17. Qual foi o versículo, amados? 9. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Encobrir aqui, irmão, não é participar do erro. Encobrir aqui é perdoar. Aleluia. Encobrir aqui não é participar do erro. Não é ser condizente, convivente com o erro, é perdoar. Agora, aquele que fica escavando, provocando, revivendo, incorporando o problema, separa os melhores amigos. Hoje Jesus vai curar, pelo poder da sua palavra, pessoas decepcionadas. Quem lhe decepcionou? Olha, pastor. E hoje, ele vai te curar dessas decepções. Sabe quem é que vai te curar? Aquele que nunca decepciona. Aleluia. Aleluia. Eu quero dizer a vocês que a Bíblia nos manda tomar cuidado com as decepções para que elas não se transformem em nós, em raízes profundas de amargura. Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15, diz assim a palavra. Aos Hebreus 12 e 15. Percebam, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Vamos por parte neste versículo. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Quando você não tem disposição para lidar com as decepções e os decepcionadores, você vai começar a privar-se da graça de Deus. Daqui a pouco você não sente mais graça, não tem mais graça, não tem mais alegria, porque deu muito lugar ao vinagre. Aí quem vai sofrer é você. Para que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando, então ela brotou, não vos prejudique. Uma certa ocasião, um pastor aconselhava um irmão muitíssimo decepcionado, e decepcionado com as pessoas a quem ele mais amava. E o pastor dizia-lhe: perdoe, receba a graça de Deus, restaure-se. E aquele irmão dizia: pastor, como é que o senhor tem coragem de me incentivar a perdoar esta pessoa? Dizia: pastor, eu não merecia o que esta pessoa fez comigo. E o pastor dizia: perdoe, comece de novo, seja curado, mande embora esse ressentimento. E ele dizia: pastor, a pessoa que me decepcionou não merece perdão. E o pastor dizia: perdoe, seja restaurado, você está doente. Eu sei que a decepção foi grande. Ele dizia: pastor, a pessoa não merece isso. Aí o pastor recebeu uma direção de Deus e disse assim: irmão, e porventura, você sendo uma pessoa tão boa como é, merece estar sofrendo do jeito que você está sofrendo? Aleluia! O pastor disse: você não merece estar sofrendo assim, você não come mais, não dorme mais, você acha que todos vão lhe decepcionar, você não sorri mais, você não merece sofrer. Pare de provocar sofrimento a você mesmo. Aí ele entendeu: eu não mereço ficar me ultrajando, me mutilando, me sangrando por causa do que me decepcionou. Ele orou e foi sarado naquele dia. Esta noite, todos vocês me abandonarão, mas quando eu ressuscitar, eu encontro com vocês na Galileia. Aleluia. Agora você vai ver algo mais lindo para nós concluirmos. Você vai ver o que aconteceu quando Jesus ressuscitou. Se ele cumpriu ou não com isto. Abra a Bíblia em Mateus capítulo 28. Só vou anunciar o versículo depois que você encontrar Mateus 28. Aleluia! Vou ler o versículo 10. E após mim, vocês lerão bem alto mesmo o versículo. Vocês podem ver que o capítulo 28 é o capítulo da ressurreição. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide a dizer aos meus irmãos que vão para a Galiléia e lá me verão. Glória! São as Marias. As Marias vão no domingo de manhã à sepultura. Elas chegam chorando, a pedra está removida. Jesus já está ressuscitado, mas elas ainda não tinham esta percepção espiritual. E ela chega e diz, pensando que era o jardineiro: Senhor, se tu o tirastes daqui, diga onde o Senhor colocou o corpo dele. Aí o Senhor, a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor e vice-versa. O Senhor chamou pelo nome dela: Maria Madalena. Maria de Magdala. Ela disse: Rabone, estou, mestre. Disse: não me toques, porque eu ainda não subi para o meu pai. Mas vai e avisa para os meus irmãos que eu ressuscitei e que vou adiante de vós, e eles me verão na Galileia. Sabe o que é que eu quero que vocês marquem aí? Jesus mudou o tratamento dele com seus decepcionadores. É a primeira vez que ele os trata desta maneira. Ele os chamava de discípulos. Quando ele ressuscitou, ele disse: ide e dizei aos meus irmãos, rebento ig voloca assim, lamaitu ig dereba rassirimicandarabahai. Ide e dizei aos meus irmãos, tchakaitu ig voloca rassirianda. Aleluia, que eu os espero na Galileia. Aleluia, aleluia. Sabe o que ele estava dizendo? Vai, vai, vai, vai, minha Madalena. Vai, diga para eles que o nosso relacionamento aumentou, ficou mais íntimo. Não é relacionamento de professor e aluno. Não é relacionamento de mestre e discípulo. É relacionamento de irmãos. Vai e diga para os meus irmãos que eles me encontram na Galileia. Galileia, Galileia, Galileia, Galileia, Galileia. Três terços do ministério de Jesus foi vivido na Galileia. Lá está o mar da Galileia. Foi lá que pela primeira vez Jesus viu Pedro, João, Tiago e eles o viram. E ali ele os chamou: vinde, eu vos farei pescadores de homens. Galileia, Galileia, palcos de muitos milagres. Galileia, onde morava a sogra de Pedro. Quando eu estive em Jerusalém, eu fui a Cafarnaum da Galileia e visitei os restos das ruínas da casa da sogra de Pedro. Aleluia, Galileia, Galileia, aonde ali por perto o Senhor pregou o sermão da montanha. Bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram. Galileia, Galileia, onde ele multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos. Galileia, terra de gente humilde, só mora na Galileia quem é humilde. Quem não é, vai lá para dentro, para o centro de Tel Aviv. Só mora em Galileia gente humilde. Galileia é residência de humildes. Galileia é residência de pescadores. Ramanto e Derebanai. Galileia é terra de lavadores de rede de pesca. Galileia! Jesus não disse ide para o centro de Jerusalém. Ide, ele disse ide para Galileia. Galileia, nunca mais vocês vão esquecer da Galileia. Eu encontro vocês lá. Aleluia. Hoje Jesus lhe cura das decepções. Ele está dizendo: eu estou te esperando aqui na Galileia. Quantos querem ficar de pé para encontrar o mestre aqui na Galileia? O patrão te decepcionou? A patroa te decepcionou? O dirigente da congregação te decepcionou? O vizinho te decepcionou? A noiva te decepcionou? O marido tem te decepcionado? A filha em quem você apostou todas as fichas te decepcionou? Hoje Jesus vai te curar pela palavra das decepções da vida. Aleluia. Hoje eu vou fazer uma chamada de altar aqui, porque hoje é uma noite de cura. Seja a decepção grande ou pequena, com pessoas íntimas ou mais distantes, você que precisa ser curado de decepções, não espere por ninguém. Saia daí e diga: eu vou me encontrar com Jesus ali na Galileia. Eu quero reparar esta situação. E também, assim como você vai receber perdão pelas vezes que você decepcionou, você vai perdoar àqueles que lhe decepcionaram. Aleluia. Aleluia. Quem mais precisa vir aqui à frente? Pode vir. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Galileia, ide dizei aos meus irmãos, hoje o relacionamento vai melhorar, o relacionamento vai estreitar, vai ficar de pé. Quero que todos os nossos obreiros desçam para comigo e pôr as mãos sobre estas vidas, com amor. Vamos lá, vamos lá. Aleluia. Pode tocar, Pedro Júnior, toca. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Se quiserem ficar em pé, podem ficar em pé. Aleluia, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Todos nós podemos sofrer decepções. E todos nós podemos, qualquer hora, decepcionar alguém, até sem perceber. Então é hora de nós nos curvarmos diante do Mestre da Galileia. Dizer: Senhor, às vezes que eu decepcionei, me perdoe. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Procure uma vida ou mais de uma para impor as suas mãos, obreiro, obreira, posicionem-se. Os demais irmãos estendo as mãos para cá. As missionárias, cheguem aqui, todas as missionárias, e põe as mãos aqui. Para você que hoje assiste este culto e assiste esse meio, eu estou com o coração voltado para você. E eu tenho a revelação de Deus e a graça do Deus Altíssimo para lhe dizer, hoje e a partir de hoje, o Senhor está te curando das decepções da vida. Venha, Galileia. Venha, Galileia. Venha, Galileia. Ele agendou o perdão. Ele agendou um novo começo para você. Ai, deio, peguei. Xarai, burion, derebagaço, menereguerrai. Oh. Oh, aleluia. Missionária Madalena, chegue aqui para orar. Aleluia. E põe as mãos. Altíssimo Deus, eterno Pai, nesta hora, Senhor, meu Deus, que estamos diante da Sua presença para te louvar, ó Deus, e te agradecer em oração, e também para te pedir que a mão do Senhor esteja estendida, Deus de misericórdia, sobre esse povo, sobre esta igreja, que o Senhor vai quebrando as resistências, para te louvar, ó Deus, e te agradecer em oração, e também para te pedir que a mão do Senhor esteja estendida, Deus de misericórdia, sobre esse povo, sobre esta igreja, que o Senhor vai quebrando as resistências do inimigo, todo levante de Satanás que tem trazido e permitido no coração de muitas vidas, muitas tristezas, muitas decepções. Mas no nome de Jesus Cristo, no nome do Senhor, em nome de Jesus, aleluia, pelo poder da palavra do Senhor Jesus, é que nós repreendemos nesta noite toda obra maligna, toda seta, toda decepção, toda angústia, toda falta de perdão. O Senhor vai repreendendo agora, em nome de Jesus, por cada um dos seus servos que vieram aqui à frente para fazer esta decepção. decisão, pedindo esse perdão, essa bênção, que o Senhor lava as nossas almas, lava os nossos corações. Tira, Senhor, toda a tristeza, toda a decepção, toda a lembrança do passado, tudo aquilo que tem sido causado na mente, na alma, que tem impregnado na alma dessas pessoas. Senhor, tem misericórdia, vai expulsando, vai repreendendo, em nome de Jesus. Cai por terra toda obra maligna, todo desejo maligno, vai caindo agora por terra, pelo poder do sangue de Jesus. Sai agora em nome de Jesus todo mal, vai deixando essas vidas em paz, vai saindo desses corações, vai saindo desses pensamentos, saia dessa igreja, em nome de Jesus, saia, porque aqui nós estamos, um povo, Senhor, reunido para te adorar e louvar e receber esta bênção nesta noite, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Não pare de orar. Aleluia, agora que você Jesus recebeu a oração, você vai orar por alguém. Todos os irmãos põem a mão assim no ombro um do outro agora. Todos. Ore por ele. Dani, ore. Ministre aí. Cristo Jesus é fiel amigo. É fiel amigo. Ele só. E nas fraquezas está comigo. Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só. Meu seguro, ele só. Carnaval! Não amigo, mas nobre filho. Não há. Nem mais humilde, nem mais bem-vindo. Não há. E aí? Podem levantar a mão e dar glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar assim, ó. Deus em seus filhos e há com prazer.